Fala, Caio. Guga, tive uma grande ideia. Você tá sentado, você tá tranquilo, você tá confortável, numa posição muito boa? Eu tô meio doente, cara. Peguei uma gripe violenta aqui. Foda-se, gripe! Me escuta. Negócio é o seguinte. A gente tá quase pra voltar com a terceira temporada do GugaCast. E a gente precisa que as pessoas mandem histórias, que as pessoas mandem, né, nos temas que a gente tá pensando em fazer nesses primeiros meses. Então, vamos gravar um Melhores Momentos Secretos número 3? Eu tô doente, Caio. Porra, cara, eu tava de cama, cara. Não é que doente, Guga. Pelo amor de Deus, ninguém fica doente na América. Eu tava vendo a sessão da tarde ali, cara. Não, ó, então, me escuta, vai ser rapidão, vai ser tranquilo, e a gente vai levar pras pessoas que não fazem parte do nosso grupo secreto os melhores conteúdos secretos que a gente tá produzindo ali só pra nossa patota, pra eles ficarem com vontade de entrar também. Se a gente mostrar o conteúdo secreto pra todo mundo, vai deixar de ser secreto, cara. Mas é tipo 5 conteúdos secretos, a gente tem mais de 200 lá. Ah, tá bom, vai, cara, tudo bem, o que eu tenho que fazer? Apresenta o programa aí. E aí, beleza? Eu sou o Guga e você tá ouvindo o GugaCast e aqui comigo do meu lado, muito feliz e animado nessa tarde entolarada de uma gripe cinzenta, Caio Corraine. Olá, pessoas! Férias! Que você tomou, Caio? Eu tô doente nas férias, cara. Férias! Você tá parecendo a Oprah. Você ganha uma gripe, você ganha uma gripe, olha debaixo do seu banco. Eu tava gripado semana passada também, agora eu me curei e eu tô me sentindo gente de novo. Então, cara, já que você tá com essa animação toda aí, eu tô aqui num cobertor, sabe? Sabe o cobertor, uma bolsa de água quente na cabeça e um termômetro na boca? Eu tô com esse visual nesse momento. Então fala você as coisas aí que você quer falar, cara. Falo. Ó, este é um programa especial pra você que ainda não faz parte do nosso grupo secreto de assinantes do GugaCast, que, se você ainda não sabe, é só entrar lá no apoia.se/GugaCast. R$15, cara, não paga nenhum McDonald's. Você faz parte do nosso grupo super exclusivo, Ultra Plus, airbag pro passageiro, teto solar, só que não daqueles teto solar ruinzinho que é pequenininho, aqueles teto que vai o teto mesmo, assim, todo, assim, bonito. Pintura perolada de cores diferentes, que não branco, preto, cinza e vermelho no carro, porque você é especial. Se você pagar esses R$15, você faz parte lá do nosso grupo e você recebe todos os dias de segunda a sexta, todos os dias úteis, então, você recebe um conteúdo especial e exclusivo que a gente vai dar para vocês uma pequena pitada, uma pinceladinha do que de melhor aconteceu lá nos últimos meses. Você escolheu aí os melhores momentos? Escolhi os melhores momentos, mas, saiba que durante a colônia de férias do Tio Guga, já teve 2 programas exclusivos pro pessoal lá do grupo, que você não ouviu. Teve mesmo. E vai ter um terceiro e, se tudo der certo, um quarto. Uau. Que é o famoso JujubaCast. Que eu estou aqui cuidando da pauta, já estou pensando na pauta, ok? Vai rolar mesmo o JujubaCast? Vai rolar, porque claro que só vai rolar. Só pro grupo? Só pro grupo. E o que você colocou aqui nos melhores momentos? Você colocou o do Thundercats? Coloquei. Thundercats. Foi um dos melhores. Você colocou a história de Mococa? Coloquei. Você colocou a história do He-Man? Coloquei. Cara, então de fato você pegou o topo da cadeia, o creme de la crope. Exatamente. E a gente, além disso, né, vocês vão poder ouvir esses conteúdos especiais aqui que eu preparei para vocês. E também este é um programa feito para pedir para todos vocês o seguinte. Terceira temporada do GugaCast está chegando. Ela está se aproximando, tão qual a nossa morte iminente. Mas ela vem mais rápido. E ela vem tão rápido que mês que vem ela tá aí. Menos de um mês. Dia 13 de fevereiro estreia a terceira temporada do GugaCast. E para que isso aconteça da melhor maneira possível, a gente precisa de vocês. E a gente precisa de vocês como? Que vocês mandem histórias. Para quais assuntos, Guga? Carnaval. Carnaval, que é o primeiro episódio da temporada, então qualquer história que você tiver de carnaval, de folia, viajou e se deu mal, viajou e se deu bem, foi pra praia, ficou em casa, qualquer história envolvendo essa época mágica brasileira, manda pra gente. Bloquinho do carnaval, cerveja quente, Você foi preso. Mijar na ladeira do Recife. Mijar na rua, isso. Todas Exato. Essas coisas. A gente ainda precisa também de história. Nossa, cara, minha voz, assim, deve estar sendo uma alegria no ouvido dessas pessoas. A gente precisa também de histórias de volta às aulas. Sim. Certo? Eu acho que a gente tinha que pedir pra galera mandar a clássica redação no primeiro dia de aula, Minhas Férias. Minhas Férias. É uma boa também. Vamos colocar esse nome do programa, Minhas Férias? Minhas Férias, então, fechou. Tá, então você tem que mandar a sua redação Minhas Férias pro GugaCast. E a gente também quer histórias de verão, histórias de o amor que não subiu a serra, não é? Essas histórias são maravilhosas. Histórias Sim. de, sei lá, os amigos que você fez numa praia e nunca mais teve notícia deles. Ou então aquela vez que você teve que ir pro hospital precário, numa cidadezinha do litoral. Sei lá, sempre tem histórias boas de verão pra ser contadas. Sim. E a gente quer aproveitar quando você fica sem água, quando você paga 15 reais num saco de pão. A gente quer essas histórias. A gente quer o seu melhor e o seu pior. Para esse nosso período de retorno. Ó, aí são três assuntos que conversam muito entre si. Porque carnaval faz parte do verão. E quando tudo isso acaba, voltam as aulas. E eu tô então, empolgado, cara, pro carnaval. Eu já tava mexendo na pauta aí e a gente teve umas ideias muito boas. Exatamente. Vocês não têm uma ideia do que estão esperando vocês nessa terceira temporada. Esse especial temporada. De carnaval vai ser um álbum do Los Hermanos em forma de podcast. Metade da audiência foi embora. O que mais a gente tem pra falar enquanto a gente tá enrolando todo mundo aqui, Caio? Ó, um último recado que é o seguinte. Mentira. Dois últimos recados. O primeiro é, né, dando alguns detalhes aqui que podem ajudar vocês na hora de mandar essas histórias, o ideal é que vocês coloquem no subject, lá no assunto do e-mail, de que ele é. Então, carnaval, verão, minhas férias, volta às aulas, escola, esse tipo de coisa. Não coloca o título da sua história no e-mail. Tipo, a vez em que eu quebrei minha perna em 7 lugares e meu cachorro mordiscou a pelinha da ponta do meu pinto. Cara, não, cara. Coloca lá, é verão. E aí, essa é uma história do verão, que aconteceu no verão. Aí você faz e desenvolve isso no e-mail. Até porque quem vai dar esse título é o Rafael. Exatamente. E outra coisa, se você não pedir expressamente para que a gente leia o seu nome, nós iremos substituí-lo. Afinal de contas, muitas pessoas, que nem a gente viu no nosso belíssimo especial de Natal do ano passado, algumas das histórias envolviam ouvintes desse programa. Uhum. Né? Um ouvinte que tinha outros ouvintes na história. Sim. Então, às vezes, né, a pessoa quer que esconda e tudo mais. Então, se você quer que os nomes sejam lidos pra você poder chegar pro seu amigo e falar, olha, fulano de tal, aqui, eu tô no GugaCast, leram a minha história, leram a nossa história, lembra daquilo e tal. Se você quer fazer isso, se você quer ser o malandrão do escritório, você pede para que o seu nome seja lido. Se você não pedir, ele será trocado. Caio, você tá parecendo aquele professor que lê a prova inteira antes de começar a prova. É, desculpa. Eu seria esse professor. Eu totalmente seria esse professor, cara. Eu posso resumir tudo, então, aqui agora, pra gente poder ir direto pros melhores momentos, então? Manda bala. Então, primeira coisa, a gente vai voltar a 13 de fevereiro, precisamos dos seus e-mails sobre carnaval, sobre minhas férias ou sobre o verão, ok? Coloca no subject o nome. Segunda coisa, entra no grupo secreto do GugaCast que tá rolando a colônia de férias do tio Guga, tem um monte de podcasts especiais, teve o programa de conselhos, teve o programa de perguntas, vai ter o JujubaCast e é só pra quem faz parte do grupo secreto, esse grupo maravilhoso. Ah, e tem aulas de espanhol também, não é? Não tá rolando isso? Sim, aulas de espanhol. Aulas de espanhol. Vai lá. Fala se você quer que a gente fale seu nome não, se você não falar a gente vai te chamar de Arnaldo. Segue a gente no Twitter, Guga Mafra, Caio Corraine ou então Rafael _ Mafra. O Rafael Mafra tudo junto tava tomado já. Ah, e por último, compre sua camiseta. mitoucamisetas.com.br/GugaCast, tem várias camisetas, a gente tem uma coleção de, sei lá, centenas de camisetas, vai lá olhar, camisetas especiais, os podcasts, etc. E agora tá tendo uma promoção lá, Caio, que se você compra 4 camisetas, você ganha 20% de desconto no site todo. Caraca. E agora tem camisetas regata, carnaval. Sim. Cria na sua cidade o bloco do GugaCast, quero ver. Manda foto pra gente. Todo mundo vestido a camiseta da capivara. É, olha, capivara, que coisa bonita. O bloco da capivara, ia ser lindo. Ia ser maravilhoso. Beleza, Caio, eu tava assistindo Morto Muito Louco, posso voltar lá, cara? Tá bom, vai, eu vou deixar você voltar e eu vou continuar super animado aqui falando alto pras pessoas. Aê, cara! Minha cabeça. Tem um comediante chamado Chris D'Elia. Ele tem uns stand-up specials no Netflix. Certo. E é bem legal, é bem engraçado, recomendo que você assista. Chris D'Elia, se escreve D' Elia. Tipo Elia Júnior, seu ídolo? Claro. Só que é em inglês, então é D'Elia. Ah, entendi. É como se o nome dele fosse Cristiano, e ele pertencesse ao Elia Júnior. Então é Chris the Elias. Eu acho que já temos explicação suficiente sobre o nome. E esse sobrenome existe no Brasil também. Eu conheço uma pessoa que chama Delia. Eu vou passar a chamá-la de Delia. Ou então Delia Júnior. Isso. Se ela tiver um filho, né? Mas então, esse cara, ele tem durante o stand-up dele, ele fala que se a vida fosse um filme... Ele falou, já parou pra pensar que sua vida é um filme? Tem alguém assistindo e é um filme? Ele falou, se isso for verdade, esse filme não é sobre você. Você é só um figurante nesse filme. Mesmo se a minha vida fosse um filme, mesmo se eu estivesse num filme agora e eu tô aqui no palco, ainda assim esse filme não é sobre mim. É sobre um cara que tá na última fila, em algum momento ele veio assistir um stand-up. E eu tô só aqui, só servindo de cenário pra ele. E eu... Por quê, meu Deus? Eu não sei, mas eu acho que esse pensamento, ele faz você ficar bastante humilde. E é bom. Na verdade, eu sempre pensei que a minha vida é um filme, assim, isso é muito normal. Depois de um tempo eu passei a pensar que minha vida era um seriado, porque entram personagens que depois saem e tudo mais. As crianças de hoje, elas acham que a vida é um canal no YouTube. A minha filha já falou isso várias vezes, ela tá tentando fazer um canal no YouTube, ela tem alguns vídeos, mas ela fala que mesmo antes dela ter esse canal, sempre que ela tava fazendo algo, ela imaginava que ela tava transmitindo isso no YouTube. É, eu sei, isso é um clássico das crianças de hoje em dia. Elas entram na sala falando, oi galera, tudo bem? E aí, estamos galera? Começando mais um vídeo. É a brincadeira, mas se você pensar bem, faz sentido, cara, é a brincadeira, igual a gente brincava, sei lá, de Thundercats. Isso. É o que a gente assistia, a gente tentava imitar. Cara, de Thundercats pra um canal do YouTube sobre a sua vida, vamos combinar que é bem deprimente pras crianças de hoje em dia, hein? É um downgrade impressionante. Mas ia ser maneiríssimo a gente criar um canal do YouTube sobre pessoas que vivem como gatos. Não, pessoas que vivem exatamente como gatos, porque inclusive isso deve existir, mas sobre você criar um grupo de pessoas e você de repente falar assim, ó, agora a gente é metade gente, metade gato, a gente vai se vestir meio gato. E a gente vai viver assim, num castelo. A gente vai usar roupas coladas e andar de tanque. É, andar num tanque e ser razoavelmente um gato. Assim, minimamente um gato, porque... Põe aquelas lentes, né, que deixa o olho igual o olho de gato. E combina um sinal, compra uma cobertura, e aí você faz igual o sinal do Batman, você faz o sinal quando você tem que reunir todo mundo. Em vez de você fazer um grupo no WhatsApp e falar, galera, chegou a hora, você manda um sinal no céu e todo mundo se reúne. Mas ia ser legal porque, assim, tem muitos youtubers que tem, tipo, a casa do youtuber, sabe? Então eles vão todos morar na mesma casa e tal. Então, o que que custa, já que eles já estão nesse ponto... Eles vão todos morar no mesmo lugar pra transmitir a vida deles morando lá. O que que custa eles se vestirem razoavelmente como gatos? Minimamente como gatos. Como é se vestir razoavelmente como gato? Não, porque assim, eles não põem uma roupa de gato peludo, cabeça de gato, rabo e tal. Eles usam só roupa de super-herói, mas tem um olho diferente. A Chitara tem pintas no cabelo, que é maravilhoso, se você pensar bem. Sim, porque o cabelo dela cresce sempre mantendo as pintas no mesmo lugar. É maravilhoso, cara, se você pensar bem. É demais. Demais. É. Ou, sei lá, tem o olho de gato, igual você falou. Podem também ter um gato, pintar ele de vermelho e chamar ele de Snarf. É, cara, eu tenho uma produtora de canais do YouTube. Eu tenho essa ideia e eu vou executá-la. Eu vou fazer isso acontecer. Okay. Eu vou recrutar. Qual... Pensando se eu chamo de U-Thunders, Thunder Tubes, Tube Cats, ou então Big Brother Thunder Cats Brasil. Cara, as opções são tão boas que eu não saberia escolher. Os Thunder Cats em trevas de pistoleiros em busca da Pedra Pomes do Amor. É um clássico. A gente podia, agora que existe YouTube, a gente podia retomar os Wallaces e fazer isso acontecer. Podia sim. Imagina se os Thundercats tivessem realmente um comportamento de gatos. Ia ser completamente outro desenho. Nossa. Porque, imagina se eles ficassem, tipo, eles iam ficar todos amontoados, assim. Você ia chegar na toca dos gatos, ao invés de eles estarem, assim, tipo, numa sala de controle, defendendo o planeta, eles iam estar todos amontoados num canto, assim, se lambendo. Isso. Aí eles não iam fazer nada, absolutamente nada o dia inteiro, mas em algum momento eles iam dedicar pelo menos 3 minutos a tapar o cocô deles. É, outra coisa. Ele ia lá na caixa de areia, fazia um cocô, aí botava areia em cima, via se já tava bom, botava mais areia. É, outra coisa, o Pantro, ao invés de ele sair correndo assim igual o Tom Cruise, ele ia ficar andando bem devagar, olhando pros lados, e de repente ele ia dar um pulo. Né? É, e de repente ele ia dar um pulo e sair correndo. É, a Chitara, ela ia ser só o gato pilhadão. Sabe quando o gato fica pilhadão? Aham. Uhum. Eu tenho uma gata, né? A matéria escura. Ela de vez em quando fica pilhadona. Aí ela fica correndo pela casa, assim, de um lado pro outro, igual uma louca. Ela corre pro quarto, aí ela volta correndo, aí ela vai correndo. E você não sabe exatamente o que ela tá fazendo. Eu acho que ela tá sendo a chitara do dia, entendeu? Agora, uma coisa é precisa na história do Thundercats. Porque o olho de Tandera, ele é tipo um laser pointer. E aí, na hora que ele ativa o olho de Tandera, todos eles correm em direção a ele. Né? Eles ficam malucos correndo atrás, assim. Então, se o Lion fosse um pouco mais humano, ele podia só ficar projetando o olho de Tandera na parede, sabe? Ele ia distrair os outros Thundercats por horas. Por horas. Ah. Caralho, Gustavo, isso foi tão genial, cara. Tão genial. Genial. A outra coisa é que tem o abutre, né? E o abutre, ele é um pássaro. Então, assim, na vida real, a hora que o pantro e a chitara e o taigra pegassem o abutre, eles iam, tipo, primeiro eles iam comer a cabeça do abutre. Primeira coisa, eles iam ficar batendo, assim, com a mão, assim, no abutre. Pensa bem, assim, Thundercats da vida real, no começo, ele podia ser um programa do Discovery Kids. Porque é um monte de gatinhos se amontoando no canto e se lambendo e brincando com o laser pointer. Certo? Uhum. Agora, certo. Quando eles forem pra batalha, ele tem que ser um programa do National Geographic e proibido pra menores. Porque ele ia ser brutal, cara. Porque a hora que eles pegassem um abutre ou o escamoso, primeiro que eles iam ficar brincando com eles, dando tapa na cabeça, assim, jogando ele de um lado pro outro, né? Até ele morrer. Sim. Até, tipo, e aí você ia ver a cara, assim, de desespero do abutre sendo maltratado. Aí depois que ele morresse, eles iam comer primeiro a cabeça e depois comer ele vagarosamente. E depois eles iam vomitar. E depois eles iam voltar pra casinha e dormir todo mundo amontoado. Muito bom. Muito bom. Eu anseio por ver este programa. Tá aí uma outra boa ideia de canal do YouTube. The Real Thundercats. Thundercats real oficial. Agora, quem que ia ser o Munha nos Thundercats da vida real? Uma bola de pelo que ganhou a vida. Um novelo de lã. Porque ele é basicamente isso, se você pensar bem. Ele então, é um novelo de lã, é verdade. Quando eles chegam perto, ele explode e fica os pedacinhos de lã pendurados. Na verdade, o que o Thundercats está dizendo pra gente é porque é assim que os gatos veem novelos de lã. Por isso que eles agem daquela maneira. Toda vez que você põe um novelo de lã na frente do seu gato, ele tá vendo um Munha. Ah... Cara, genial. Esse conteúdo revelou muitas coisas. O que era o olho de Tandera e agora revelou o que é o Munha. É. Agora uma outra coisa... Só um laser pointer. Uma outra coisa que podia rolar nos Real Thundercats, o Munha podia pegar a nave navalha, passar por cima do Troca dos Gatos e jogar um monte de catnip. Isso. Pronto, cara. Ele ganhou um planeta aí. Aí ia ficar todo mundo loucão e pronto. Era só plantar catnip em volta da Toca dos Gatos. Toda vez que eles saíssem, eles iam ficar por lá. Imagina, depois de todas as tentativas de dominar o terceiro mundo, o plano que funcionou realmente foi só plantar uns arbustos em volta da Toca dos Gatos. Ele contratou que um jardineiro. Seria a mesma coisa que dar maconha para as tartarugas ninja. É, verdade. Porque, assim, obviamente, aquele tanto de pizza que eles comem é porque eles estão sempre com larica, né? Eles moram no esgoto, são adolescentes, então, obviamente, que se você desse maconha pra eles, tava resolvido, o destruidor podia ficar com o mundo pra ele. Ou não, cara, às vezes é só verme, porque eles moram no esgoto. Muito bom, Gustavo, eu gosto da sua visão sobre os desenhos animados. Você que teve agora uma visão bastante conservadora, cara, e ultradireitista. Você vê o cara morando no esgoto, você acha que já é um bando de drogado. E não, cara, eles são vítimas da sociedade. Entendi. O que eles precisavam mesmo não era de mais drogas, né? Eles precisavam de... Educação, de um abrigo. Saúde. É. Isso. Tem uma outra boa ideia de um canal do YouTube. O serviço social chegando para as tartarugas ninja. A última pergunta é da Lira Miller. E ela diz o seguinte. Quero saber quando você jantou no Dom. Sou cozinheira, já fui chefe de praça lá e tinha um prato de melancia que saía da minha praça. Era o prato de louça suja, era água de louça suja. A aguinha de melancia no prato. Todo mundo conhece a história. Deixa eu ver editei essa história. Eu editei essa história rindo tanto, cara. Deixa eu ver se eu acho aqui essa história. Eu devo ter algum registro aqui no meu e-mail de quando que a gente foi lá. Mas deve ter sido por volta de 2010. Foi entre outubro e novembro de 2010 que isso rolou, que a gente foi lá. Eu não sei se todo mundo conhece essa história. Eu já contei ela aqui no Google Cash. Aqui não, você contou no Braincast. Eu contei no Braincast, né? Sim. Que foi a história de que eu fui no Dom, que é um dos restaurantes mais premiados e estrelados do país. Do chefe... Como é que é o nome dele? Eu sempre esqueço. Alex Atala? Alex Atala, que tava lá, inclusive. Caraca. E ele é um chefe renomado, premiado e tal. E a gente foi lá e foi comer um menu degustação, que eu descobri que eu não sabia que existia e tal. Eu não tenho a manha, cara. Não frequento esses lugares, não é comum. Uhum. Aqui nos Estados Unidos, cara, eu como no McDonald's, Pizza Hut, eu vou nesses lugares, assim. Pra mim, isso é que é legal. E, enfim, a gente foi jantar lá com essa minha amiga que é uma... Ela é uma foodie, né? Ela é uma entusiasta de comidas e restaurantes, coisa assim. Ela queria muito ir lá e a gente foi. Eu achei que seria uma experiência legal. Eu achei que ia ser, tipo, putz, a gente vai comer coisas incríveis e experiências inigualáveis. E foi aí que eu aprendi que existe essa história de menu degustação. Você vai lá e pede 7 pratos e é um pouquinho de cada um. Você pode provar tudo. Você não vai pra uma refeição. Você vai pra provar coisas. E a gente sempre soube de filme, do folclore popular, de que restaurantes caros, os pratos são pequenos, né? Então, sim, eu nem fui com a expectativa de que a gente ia matar a fome. Eu, inclusive, fui com alguma expectativa de que a gente ia sair de lá com fome. Mas foi muito pior, cara, porque assim, não era pequeno, era ridículo, era minúsculo. E era ruim pela experiência mesmo, foi mal aí, Lira, mas pô, era ruim, cara. Mesmo quando a comida era boa, era ruim, porque, pô, tem um que era tipo um macarrão, só que feito de palmito. Então, ao invés dele ser feito de massa, ele era feito de palmito. Era gostoso. E ele vinha enrolado no garfo. Era uma garfada, entendeu? Caralho. O cara foi lá, pegou uma garfada na panela, pôs no seu garfo e serviu ele já enrolado no garfo. Então, assim, mesmo no ponto de vista de que você tá lá pra experimentar, é ruim, cara. Porque, pô, pra experimentar, você precisa dar 2, 3 colheradas. Pra você experimentar, sim, sentir de novo, né? Senão, uma chance já era. Foi bem ruim, cara. Eu achei que foi uma experiência muito ruim. Fora o lance do preço e coisa assim, que era muito caro. A gente sabia que custava muito caro. Isso não foi o maior problema. Mas foi uma experiência bem ruim. Eu achei a comida bem ruim. E esse da água de melancia, cara... A entrada do menu degustação era uma salada caprese em água de melancia. O nome era esse, salada caprese em água de melancia, era a entrada. E era assim, era uma bolinha de tomate, sabe, meio tomatinho cereja, com uma fina, uma lâmina de queijo mussarela de búfala, certo? Uh-huh. Um manjericãozinho assim, um empilhadinho, uh-huh, no meio de um prato fundo, com uma água rosa, assim, um monte de bolha de azeite, sabe? Uh-huh. Imagina assim, você comeu uma melancia, aí você põe num prato fundo. Aí você põe o prato no qual você comeu a melancia na pia. Aí alguém que comeu alguma coisa engordurada vai lá e despeja no mesmo prato. Uhum. Entendeu? Uhum. Aí alguém que comeu uma salada caprese joga o resto nesse mesmo prato. Eu me senti comendo isso. Era nojento, cara. Não só era ruim e pequeno, como era nojento. Eu fiquei, porra, sério mesmo? Sério que a gente vai comer isso? Mas eu comi, porque era... A gente tava, e eu acho que é de sacanagem, eu acho que é um prank. Eu acho que quando o cara faz lá, o Alex Atala, ele faz de sacanagem. Eu vou pegar esses caras que vêm aqui, gastar uma grana e vou fazer eles comerem louça suja. Eu quero muito, porque tem um documentário no Netflix que é o Chef's Table. Uhum. E eu gosto muito, muito de assistir. E tem um episódio com o Alex Atala, só que eu acho que é na terceira temporada só, eu tô na primeira ainda. Eu quero muito chegar nesse episódio só pra ver o que que ele fala. Porque assim, todos os caras, eles vão falando sobre os pratos e tudo mais. Ah, foi assim que eu criei esse prato, foi assim que eu fiz essa tal coisa, foi assim que eu juntei esse gosto com esse gosto pra ver o que que dava, dararararara. E eu quero muito chegar no Alex Atala só pra ver essa água de melancia... Só pra ver, tipo, todas as coisas que ele faz. Mas eu vou te falar... Eu sou muito curioso. Eu vou te falar que no final do menu degustação, foi servido pra gente um purê de batata com queijo, mas que tinha tanto queijo que ele esticava, sabe? Tipo uma mussarela da pizza, uhum, assim, era lindo. E era delicioso, inclusive. E, inclusive, tem um show, assim, o cara vem, tipo, com ele numas colheres, assim, sabe? Tipo, com ele pendurado na colher, é bonitão e é gostoso. Uhum. E aí eu vi, em algum momento, uma outra mesa, o cara pediu um prato e a gente olhou no menu, esse prato existe, que é um filé mignon enorme com uma colherada desse purê de batata com queijo aí, que parece que era muito bom. E eu vi o prato sendo servido e era enorme, cara. Tipo, era uma refeição bacana. E era mais barato do que o menu degustação que a gente pagou. Então eu me senti pior ainda, porque eu pensei, pô, eu devia ter pedido aquele prato. Que eu ia comer um filézão maneiro, um purê de batata incrível, e ia ser uma porção adequada, E não, eu comi lá 7 colheradas de comida de louça suja. Esse é o problema do menu degustação. É, eu não sabia, eu aprendi a existência de menu degustação nesse dia. Eu nem sabia que isso existia. Em defesa do Alex Atala, eu vou dizer que, cara, eu não sou um cara sofisticado pra comer, eu não gosto de nada gourmet, toda vez que alguém fala, eu não gosto de degustação de cerveja, eu acho que as coisas, eu gosto de coisas simples. Então, igual canal bem simples. Igual canal bem simples, exatamente. Toda vez que alguém fala assim, ah, vamos numa degustação de cervejas, tomar a cerveja India Pale Ale, eu falo, cara, só vamos tomar uma cerveja normal. Então, assim, talvez eu também não seja o público adequado, talvez falte a minha sofisticação e erudição necessária para entender esses pratos. Então, em defesa dele, eu assumo isso, mas que aquilo era água de louça suja, era. Vamos chamar o Alex Atala pro JujubaCast? Lira, conta pra gente aí nos comentários se isso não era sacanagem mesmo. Ou se alguém realmente gostava dessa salada aí. Muito bom. Ó, vocês sabiam que, estatisticamente falando, eu provavelmente sou o segundo maior mococense de todos os tempos? Não, a gente já sabia disso. Mas que evidência, que nova evidência você achou disso? Nenhuma, eu só tô falando mesmo. Ah, ok. Mas você tá falando maior em altura? Porque isso é bem provável também. Não, pô, tem bastante gente alta lá. Mas, inclusive, no meu time de basquete, eu já te contei, eu era o mais baixo. Ah, é? Mas eu sou o segundo maior mocoquense de todos os tempos porque existiu um homem chamado Rogério Cardoso. Que é o Rolando Lero. Exatamente. É verdade. E ele é você não o é maior mocoquense. Sem dúvida. É, não, nem um pouco. Posso chegar lá? Posso. Mas não sou. Dificilmente, então, dificilmente. Dificilmente. Eu preciso, né, fazer sucesso na Globo por alguns anos. Mas, até lá, eu permaneço na minha vaga de segundo maior mocoquense de todos os tempos. Justo. Você tem o meu voto. Eu acho que eu devia ganhar a chave da cidade. Mas uma coisa que eu queria perguntar pra vocês. O que que se faz com a chave da cidade? Você tranca a cidade quando você vai embora. Abre uma porta gigantesca, assim, que circula, né? Um muro gigante que circula a cidade inteira e você fecha aquela porta. Uhum. E como é no interior e as coisas são mais... Se vive mais como antigamente, você deixa ali embaixo de um enorme capacho que tem na frente dessa porta. Conhecido como capacho da cidade. É. E aí, se eu não abrir de novo, vira meio que Under the Dome. Ninguém entra, ninguém sai e eles vivem lá... Se organizam. Aí eles te ligam e falam assim, ô Caio, será que você podia voltar e abrir a cidade de novo? É que normalmente outras pessoas também têm a chave da cidade, então fica tudo bem. Ah, ok. Entendeu? Tipo, quando okay, você sai, verdade. Você deixa a chave com o vizinho, você deixa ela embaixo do tapete se alguém precisar, e aí tudo bem. E quando tem gente em casa, não precisa trancar a porta também. É verdade. E aí, se alguém quiser entrar na cidade e ela tá fechada, é só bater palma na frente. É, então. E chamar assim, ô! Oh! É. Aí que alguém abre. É que no interior as pessoas elas aceleram muito isso, cara. E já sai dando, tipo, já sai dando chave da cidade, né? Porque o ideal primeiro seria você ter uma gaveta na cidade, uma prateleirinha no armário do espelho, né? E depois de um tempo, aí você ganha a chave. Sim. Aí você fala, qual que... Você tem que escolher o lado da cama da cidade, né? Porque essa é uma decisão muito séria. Uhum. Sim. É um momento bem específico, bem, né? Uhum. Não vai pra lugar nenhum mais, César. Não, mas como esse dia foi maravilhoso. Terminou com escolher o lado da cama da cidade. Sabe-se lá o que isso quer dizer. Você sabia que saiu a lista? Agora eu vou fazer uma curva que você não vai acreditar. Ah, lá vem. Saiu a lista dos nomes de bebê mais usados desde 2017? Enzo e Valentina? Enzo e Valentina estão lá, mas tem os nomes novos também. O nome de menino mais popular é Miguel. Você sabia disso? Você sabia que tem uma Nossa. Nova geração de Miguéis? Não, eu inclusive não lembro de nenhum amigo meu. Eu tenho tio Miguel, tio avô, isso tem, assim, tipo, da outra época dos Miguéis. Mas dessa nova leva de Miguéis eu não sabia. É, eu não tô lembrando de nenhum, sei lá, de nenhum amigo que teve filho recentemente que chamou de Miguel. Pois é, Miguel é o novo Enzo. Miguel is the new Enzo. Cara, eu vi um meme essa semana maravilhoso, que tava lista de chamada de alguma faculdade, não, acho que não era nem faculdade, acho que talvez era faculdade. E tava lá, cara, tinha tanto Enzo. tanto Enzo. E o cara, mas Enzo que... é tipo de agora, né? Enzo não, já tá, os Enzos já estão na faculdade? Então, eu aparentemente sim, porque eu não, é que é foda que eu não lembro lista pra que era, mas tinha muitos Enzos e tinha só uma Valentina. E eu fiquei ultrajado. Então, em 2017, eu não sei como é que foi na década passada, mas em 2017 o nome de menina mais popular é Alice. Alice? Alice. Pô, é um bom nome. Alice Miguel. Não, Enzo e Valentina também são bons nomes. É que quando todo mundo passa a chamar assim, aí perde um pouco a graça, né? Mas são nomes bonitos. É porque assim, os nomes têm gerações, né? Tipo, as pessoas nos anos 20 e 30, elas se chamavam Maria, José, né? Odair. Uhum. Tinha, era daí que vem esses nomes. Osvaldo. Osvaldo. Aí, tipo, nos anos 70, assim, que é uma geração antes da nossa, assim, entendeu? As pessoas mais velhas, tipo os meus primos que são 10, 12 anos mais velhos do que eu, entendeu? Essa geração, aí começou a ter uns nomes assim, Roberto, né? Sim. Roberto era clássico, ou Roberta também. Você não vê nenhuma menina hoje em dia chamada Roberta. Nossa, não existe não. Mais. Então esses nomes assim são, e aí são dos anos 60, né? Sérgio. Você conhece uma criança chamada Sérgio? Nossa, não. E não é um nome feio, não é um nome horroroso, repugnante. É um pouquinho, vai. É um nome comum. De velho. É um nome que você não usa mais, é. E aí, nos anos 70, foi quando vieram... O seu ainda não, o seu nome é dos anos 80. Foi quando vieram... Foi quando veio o meu nome, Gustavo. Gustavo é um nome totalmente dos anos 70, uhum. Não é? Ricardo. Sim, Marcos. E Marcos, porra, quantidade de Marcos que tem. Bruno... Breno. Bruno, 70? É, tudo dos anos 70. Pô, todo caraca. André, quantidade de André que existia. Sim. Aí, nos anos 80, começaram esses nomes mais fofos, assim, de jogador de vôlei, né? tipo Caio, né? Caio, é bem isso. Agora, nos anos 90, que Lucas era o nome dos anos 90, cara. A quantidade de Lucas que existe hoje é inacreditável. Eu tenho primo, tenho vários amigos que são Lucas. Lucas, Matheus. Matheus também. Putz, o Matheus era o nome mais sexy, né? Uhum. O bebê nasceu Matheus, nasceu bonito. Não é? Sim. É, uau, Matheus. E sem contar que é imponente, assim, né? Matheus, né? Matheus é um bom nome. É. Pois é, cara. E agora esses nomes... Agora eu acho que a gente voltou para os nomes... Nos anos 2000, a gente meio que voltou para os nomes antigões. José, Antônio, né? Tinha vários. E eu acho que agora a gente voltou para esses nomes dos anos 70. Miguel é um deles. Você vai ver que o Roberto é o próximo. Daqui a pouco vai começar a nascer um monte de bebê Roberto. Meu Deus do céu. Não é? E já tem aqui, ó, Guilherme. Guilherme já é dos anos 70, já voltou também. Guilherme, Rafael. Esses estão na lista dos... Gabriel. Estão na lista dos nomes mais... Ah, mas esses eu acho que eles foram... Eles não saem, nunca saíram de moda. São nomes muito populares. Não, são nomes ok, assim. São nomes que não chocam você. Não é igual chegar um cara... É uma criança de 12 anos chamada Hamilton. E isso é chocante. Caraca, sim. Eu tenho um amigo chamado Hamilton e ele é... Como que é? E ele é servidor público. Eu falo, cara, você tem um nome perfeito para a sua... Da sua posição de trabalho. Cara, Hamilton, velho, que maravilha de nome, imagina, né? Chega um menino de 8 anos pra você, ah, tá aqui, esse aqui é o pequeno Hamilton. Caralho, como assim? Como, né? Mas você vai ver, a gente vai voltar pra ele. Daqui a pouco o Hamilton ressurge. Cara, tem que vir uma... Cara, a gente precisa chegar num momento da nossa história em que o nome mais popular seja Washington, Wellington. Ah, eu acho que esse... São nomes... Eu acho que já passou, cara. Eu acho, cara, que nomes maravilhosos, a gente passou, cara, por isso. Washington é um nome maneiro, cara, se você pensar Washington bem. Washington é um ótimo nome. É. Aliás, o fato da gente achar isso é sinal de que eles já estão voltando. Nos nomes de mulher, agora estão na lista dos maiores nomes. Heloísa. Heloísa é nome de vovó. Fala aí. Nossa, muito? Né? E chega uma criança e fala assim, oi, eu sou a Heloísa. Como assim? Caraca. Né? É. Ah, só se, é que assim, né? Ela chama Heloísa, mas ela vai passar a vida inteira dela sendo chamada de Elô. Elô. Até ela ser uma vovó, aí chamam de vovó Heloísa. Elô é um nome de tia absurdo, né? Sim, tia Elô. Não é um nome feio, mas... Não, nem um pouco. Alice mesmo, se você pensar bem, Alice é um nome dos anos 70 também. É, e eu consigo ver vovó Alice, assim. Não é? É? Sim. Júlia. Júlia é outro nome popular de agora. É, Júlia, ok. Júlia, eu convivi com Júlias durante minha vida inteira. Mas sabe qual Mas o nome... Mas um que sumiu foi Juliana. Mas sabe Juliana qual o nome sumiu. Que voltou, que era dos anos 90 e voltou? Era dos anos 90 por causa de uma novela e voltou? Maria Eduarda. Caralho, minha irmã é Maria Eduarda, velho. Tá vendo? Tô falando. Que ano ela nasceu? Foi... Deixa eu fazer... Talvez uns 5 anos atrás. Ao mesmo tempo que o nome é bonito, Porque ele é... Na verdade, assim, todos os nomes, você tem que acostumar com ele, né? Então, quando você ouve a primeira vez, é estranho. Depois, você conhece cinco Maria Eduardas, é normal. Mas se você pensar bem, bem mesmo, Eduarda é como se fosse uma mulher chamada Ricarda. Sim. Ou Gustava. Exato. Ou Guilherme. Exatamente. Não é? Não eu acho muito... Pouco? Sim, eu acho horrível. Inclusive, meu pai, velho. Que puta que pariu, velho. Se tem uma das coisas que eu gostaria de voltar, assim, ir pro passado, se tivesse uma máquina do tempo, e eu tenho, sei lá, poucas oportunidades de usar ela, eu gasto uma só pra voltar e dar um soco no meu pai e falar, para de escolher nome merda. Não, decide mas é um nome legal, cara. Maria e vai. É um nome bom. Não, mas porque assim, eu sou Caio Guilherme. É um nome super legal, Caio Guilherme. Meu irmão é Marcos Eduardo. Ótimo nome também. Meu outro irmão é Pedro Henrique. O nome até é comum. Minha irmã é Maria Eduarda. É, minha irmã é Maria Eduarda. Maria Eduarda Duda. E o novo eu não lembro o nome da. Meu Deus, eu não lembro o nome do mais novo. Não, eu acho que seu pai mandou bem. Os meus tios, todos eles têm nomes assim também. O meu avô gostava de nomes duplos. Então eu tenho um tio chamado Sérgio Hamilton. Meu Deus! Um outro chamado Aldo Raul. Mas esse nome seria maneiro hoje. Aldo Raul. Aldo Raul, não é? E Carlos não. Ernesto. Meu tio. Cara. Meu tio Carlos Ernesto. Não olha, é legal? Não. Mas. eu respeito pessoas que são assim, viu? Que não. Vamos lá. Caraca, caraca. Mas é o que eu te falei, cara. Nomes. Qualquer palavra, aliás, é só uma questão de você acostumar com ela. Se você ouve ela sendo repetida muitas vezes, ela perde sentido. Quer ver? Tipo, faz silêncio, presta só atenção no que eu tô falando, tá? Lorenzo. Lorenzo. Lorenzo. Lorenzo. Meu Deus. Lorenzo. Caralho. Lorenzo. Pronto, perdeu o sentido. Para. Claro que você não, você já é nem sente mais o que é. Nossa, velho, não. Eu só consigo lembrar do Lorenzo Lamas. Lorenzo é o sexto nome mais utilizado em 2017. Lorenzo? Lorenzo. Nossa, gente, essas crianças. Lorenzo. Mas eu fico... Ah, nossa. Para com isso, cara. Meu Deus do céu. Caralho. Guga, tem uma história pra te contar que é engraçada porque deu tudo certo. Se tivesse dado tudo errado, ela seria uma história péssima. Você tem certeza que é uma história? Sim, Porque está me suando como uma não história. É uma história. A gente podia gravar um especial só de não histórias. Então, eu, desde os meus, sei lá, 13 anos de idade, eu nunca fui no médico, né? Ok. E nunca fiz exame de nada, nunca fiz nada. Porque eu sou da ideologia do meu avô de que se não tem nada quebrado, não tem nada errado, você não precisa, né, arrumar nada. E se você não fica sabendo, não dá problema. Exatamente. Se eu não sei, não existe. Uhum. Se eu não lembro, não aconteceu, esse tipo de coisa. Sei. Aí, só que aí essa semana que aconteceu. Eu agora, né, entrei nessa onda de tentar ter uma vida mais saudável, comprei a bike, tô indo malhar todo dia, esse tipo de coisa. Só que a coisa que mais tá me incomodando agora é que eu tô com um sobrepeso, né? Tô um pouquinho gordinho, um pouquinho rechonchudo. E aí eu falei, porra, tá aí, né, velho? Será que não tem alguma coisa pra me ajudar nessa caminhada em rumo a um corpo mais belo, de acordo com os padrões da sociedade opressora? Então, porra, vamos dar uma olhada. Aí eu fui e vi que tinha termogênico. Sim. É um negócio que você toma para que o seu sistema, né, o seu corpo, ele funcione de maneira mais rápida e, consequentemente, você gaste mais calorias. Ok. Aí eu fui e comprei. Falei, ah, tô aí. Aí, tipo, aqueles avisos lá de, tipo, ah, antes de consumir, consulte seu médico. Foda-se, eu tenho 30 anos, cara. O que vai dar de errado, tá ligado? Aí eu fui e comprei um que é só cafeína, que é um dos mais, assim, mais balais, né, mais tranquilos. Aí, na quarta-feira, eu tomei. Tomei, aí eu senti que, né, deu aquele boost, deu aquela acelerada, meu corpo tava um pouco mais aquecido. Eu falei, porra, tá aí, né, tá funcionando. Uhum. Só que uma coisa que eu não levei em consideração é que eu tenho pressão alta. Mas nunca me afetou muito, assim. Tipo, eu já desmaiei uma ou duas vezes e tal, mas, tipo, né, aquele tipo de coisa besta que acontece quando você faz muito esforço. Ok. Beleza. Tô lá durante o dia, tá ok, só que aí eu tomei de manhã, né, e era o final da tarde e não passava o efeito. Eu, caraca, né, será que era pra durar tanto? Aí chegou num dado momento, no começo da noite, em que o meu coração, ele virou a metralhadora do Rambo, cara. tipo, ele disparou de um jeito que eu nunca tinha visto. Você sabe qual é o barulho da metralhadora do Rambo? Não. Ratatatá! Ratatatá! Aí, tá, meu coração, cara, ele tava muito desesperado. Tava, tipo, muito, cara, tem alguma coisa errada, pelo amor de Deus, o que, que você fez? E aí eu, caraca, né, vamos no médico, né, porque se pá, eu tô um pouco mal. E você não estava apaixonado, não pode ser isso? Não, nem um pouco. Uhum. Eu desci, né, fui pra rua esperar o Uber, e meu coração descontrolou ainda mais. É como se, sei lá, se o Rambo agora tivesse duas metralhadoras. Uhum. E aí eu, caraca, velho, e... Tipo, eu sei que isso é estranho, é meio difícil de explicar, mas tipo, eu sentia o meu coração, eu sabia que ele estava ali, porque geralmente a gente não sente, né? Uhum. Tipo, você tá, sei lá, vivendo a sua vida normal, você nem lembra que você tem coração, você sabe que tá funcionando, que você tá vivo. Uhum. Mas eu sentia meu coração, tipo, parecia que ele tava pressionando os ossos do meu peito, né? Eu, caraca, velho. Ele tava querendo pular pra fora. Exato, caraca, eu fiz uma coisa muito, muito ruim. Beleza, peguei o Uber, aí eu entrei no Uber e falei, moço, assim, não se desespera, mas eu acho que eu estou morrendo. Corre pro hospital. E cara, sem zoeira, era um mineirinho, era um cara tão caipira, e ele, nossa senhora, não, moço, faz isso no meu carro, não. Não se desespera, mas comece a se desesperar agora. Eu falei, olha, não entre em pânico, mas eu estou com algum problema no meu coração, corre para o hospital, é isso que eu vou te dizer. E aí ele sai, mas eu não conheço a cidade, meu Deus do céu, nossa senhora. Eu falei, cara, só vai, que a gente vai chegar uma hora. Caio, aí a gente... de novo, eu sei que parece complicado, mas deixa eu ensinar pra você. Sair para jantar, ir para uma aula, ir trabalhar, Uber. Emergência médica, ambulância. Não, então. Contrário. Esse... Eu vou sair para jantar numa ambulância. Dentro da ambulância, tá ligado? Chama a pessoa, olha, entra aqui que a gente vai comer. Eu sei que é um pouco confuso, parece mais ou menos a mesma coisa, porque afinal alguém vem, te busca e te leva em outro lugar, mas não é. Você tem que fazer essa separação. Uber, não é emergências. Que... SAMU, emergências. Escreve um lembrete, põe na sua geladeira. Eu esqueci de contar essa parte. É que porque isso é meio aleatório, mas é só um reflexo do que é o Brasil. Era feriado no dia. E aí eu liguei pro SAMU e falei, moço, talvez eu esteja tendo um piripaque. Ele, olha, tem 300 pessoas na sua frente. Pegue um Uber. Sem zoeira. Foi isso que o cara falou. Eu tava falando algo incrível aqui de utilidade pública e na verdade... É, então, não. Ah. Eu liguei no 192 e falei, moço, então, eu acho que eu tô tendo um troço do coração aqui. Ele, tem 312 pessoas na sua frente. Chama o Uber, cara. Tá bom. Esquece que eu falei. Chama o Uber, e aí? Aí eu fui, chegamos no hospital, cheguei lá e tal. Aí eu já cheguei assim, eu tô morrendo. Vocês vão me atender agora, pelo amor de Deus, eu tô morrendo. E aí eu agarrei no braço. Primeira pessoa que eu vi com a roupa mais colorida, nem sei se ela trabalhava no hospital. Eu agarrei ela e falei, moça, eu estou morrendo, me ajuda. Aí ela, mas o que, que você tem? Eu falei, não, é que eu acho que... O meu coração tá disparado demais, a minha pressão acho que disparou, tá alta, e eu tô passando muito mal, me ajuda. Aí tal, aí a mulher me levou, tal, aí ela falou, faz a sua ficha. Eu falei, moça, eu tô morrendo, eu não sei o meu nome, me salva, não sei fazer ficha. Aí ela, não, mas me fala aqui o seu nome. Eu falei, caralho, qual parte do eu tô morrendo, você não entendeu? Mas aí ela me fez sentar e fazer a ficha, cara, com o coração disparado. Eu falei, tá bom, então. Aí eu fui, fiz a ficha. Ela, você não tem nenhum acompanhante? Eu falei, moça, tá eu, você e a Dona Morte aqui. Tipo, são só essas pessoas envolvidas nessa relação aqui agora, me ajuda. Aí ela me levou pra um quarto lá, e ela falou, não, deixa eu fazer uns efeitos, uns exames. Ela tirou minha pressão, não sei o que tem. Ela, não, mas sua pressão tá normal. Eu falei, filha, coloca a mão no meu peito, sente isso aqui. Ela, seu coração tá um pouquinho estranho, né? Eu falei, estranho? Ela, eu fui fazer um, acho que é eletrocardiograma, né? Que você coloca uns negocinhos e aí ele vai lá. Ela, o seu coração tá totalmente fora de ritmo, não sei o que tem. Aparentemente ele expandiu. Aí eu, como assim o coração expandiu? Ah, o seu coração ficou maior porque ele tava precisando bombear mais sangue. Isso aí eu nem sabia que isso era possível. Isso é muito amor, cara. Isso é amar demais. Exato, trocaram o coração e colocaram o coração de boi. Aí ela falou, não, tal, ela me botou, tipo, pra tomar um pouco de soro, não sei o que tem, colocou uns troços no soro, que ela não me falou o que era, mas começou a dar uma aliviada. Aí eu falei, beleza, né, vou ficar aqui, internado, alguma coisa assim. Aí ela chegou pra mim e falou, então, agora você vai pra casa e bebe água até toda a cafeína sair. Aí eu, é só isso? Ela, você vai pra casa, você vai beber água pra você mijar toda a cafeína. Aí eu, mas, tipo, meu coração ainda tá zoado, tipo, tá ruim, sabe? Ainda tá doendo, meu coração tava doendo. Sei. Meu coração tá doendo. Ela falou, não, é só porque ele fez esforço demais do que, né, um ser humano deveria fazer. Vai pra casa, bebe água e é isso aí. Grande abraço, tchau pra você e pra Dona Morte. A Dona Morte baixou a cabeça assim, poxa. Eu achei que era mais grave, vim aqui, peguei um Uber também. Falei, siga aquele carro! mas não era o meu dia. Aí eu voltei pra casa e fiquei a noite toda, eu não conseguia dormir, né? Porque tava com cafeína até o... E quanto Red Bull você tinha tomado? Quanto café você tinha tomado? Nenhum, era uma pílula só de termogênico. Ah, você tinha tomado uma pílula de cafeína. Ah, eu já Exato. Tomei... Já aconteceu isso comigo também, não foi, foi bem assim, eu tinha comprado, eu tenho muita dificuldade pra dormir, né? Uhum. E, ao mesmo tempo, eu tenho muita dificuldade pra acordar, às vezes. Sim. E eu ia ter que fazer umas viagens no ano passado, que eu ia ter que ficar mudando de fuso horário loucamente. E aí eu pensei assim, eu vou comprar alguns remédios pra dormir, alguns pra acordar, e vou dar uma experimentada neles. E aí eu comprei os remédios pra dormir, eles funcionaram muito bem. E aí eu fui experimentar o de acordar, e o de acordar eu fiquei desse jeito aí que você ficou. Mas eu saquei na hora, falei, putz, não tomo mais isso aqui. Exato, e foi muito ruim, assim, porque, tipo, quando eu era moleque, eu era, né, tipo, rato de hospital. Eu fiquei internado, sei lá, umas 15 vezes em 3 anos. Uhum. Cada vez por um problema diferente. Mas depois daquilo, eu acho que, tipo, né, Dona Morte já me acompanhando desde lá, ela falou, mano, esse vaso não vai quebrar. Foda-se esse moleque. E aí ela me deixou em paz. Então, quando, né, eu comecei a me sentir mal, eu fiquei com muito medo, me deu muito medo, né? Ah, tipo, e você nem tinha ligado uma coisa à outra? Não, tinha, só que eu achei, caraca, porque eu falei, porra, tipo... Fiz uma cagada. Exatamente, acho que esse foi o pior sentimento, de tipo, eu causei isso pra mim mesmo, tá ligado? Fui eu que fiz isso aqui. Mas aí a médica falou também, falou, olha, mas você sabia que você tinha hipertensão? Aí eu falei, pera, o quê? O que eu tenho? Ela é hipertensão. Aí eu falei, não, eu tenho uma pressãozinha meio alta. Ela falou, não, moça, você tem hipertensão. Aí eu, caralho, tipo, não sabia. Ela, que bom que você descobriu assim. Porque, querendo ou não, foi de uma maneira meio que controlada. Você sabe o que você fez. Uhum. E é uma coisa que tinha um efeito que vai passar logo. Então, você vai voltar ao normal, né? Amanhã você já vai estar de boa. Só que, né, agora você tem essa informação na sua vida, você tem hipertensão e você precisa se cuidar, mudar a alimentação, esse tipo de coisa, evitar sal, eu acho. Uhum. Aí eu voltei pra casa, tipo, mas eu passei a noite inteira, assim, morrendo de medo, porque direto meu coração voltava a ficar louco, aí ele parava, ele voltava a ficar louco, ele parava, e fui bebendo água, acho que eu bebi uns 7 litros d'água aquele dia, acho que eu nunca mijei tanto na minha vida. Mas aí agora, essa semana que vem, eu vou fazer um check-up e a moral da história é, vá ao médico. Pelo amor de Deus, gente. Não espera pra descobrir um negócio que nem eu, quase matando um caipira no carro, agarrando o braço da mulher, que eu acho que eu deixei o roxo o braço dela. Pelo amor de Deus, eu tô morrendo, me ajuda. Uhum. Então, faça isso, gente. Vá fazer um check-up, não é tão caro, porque eu acho... Que foi um dos dias mais aterrorizantes da minha vida. Você tá maluco. Tudo isso pra emagrecer. Então, já apresentei aqui no podcast a teoria de que o desenho do He-Man, na verdade, é um confronto de academias. Não, conta aí, cara, por favor. Então, a turma do He-Man é o pessoal da academia do bem, assim, sabe? Que eles malham sem tomar... anabolizantes e tudo mais, por isso que é todo mundo sarado no He-Man, entendeu? Uhum. Por isso que é um conflito de academias, todo mundo saradão, só que os inimigos deles são o pessoal da academia do mal, o pessoal que toma anabolizantes esteroides anabolizantes. E cada um deles tem um sintoma de usar esteroides. Sei. O homem-fera tem excesso de pelos no corpo. Uhum. O escamoso tem a pele escamosa. Uhum. Como que chama aquela mulher do mal? A Maligna. A Maligna tem a voz grossa. Uhum. E o esqueleto é um esqueleto que é bombado, e por isso ele tem esse nome esqueleto. Ele era um cara magrão e bombou até ficar forte daquele jeito. E o mandíbula ficou com a cara quadrada, né? Mandíbula. Isso, e o exatamente. E o mandíbula ficou com a cara quadrada. Então, na verdade, tudo isso é uma analogia, uma parábola de um confronto de academias. Caralho, Rafael, genial. O Ari tinha aquele cara que só levanta peso. Sim. Ele não tá lá pra malhar e desenvolver toda a musculatura. Não, ele só vai lá pra levantar peso. Quanto mais peso, melhor. Você é halterofilista. Entendi. Não é? Exato. E o mentor é aquele cara legal da academia, assim, que dá conselhos, que malha desde antigamente, mas não tem um corpo muito sarado. É tipo um professor, né? É tipo, é o Paulo Cintura. Isso. E... é o Paulo Cintura. Paulo Cintura, que nome maravilhoso. A Tila, ela só faz aeróbica, né? Ela só anda na esteira, bicicleta. É, por isso ela mantém a voz fina dela e ela... E ela não é bombada, né? Ela faz spinning, né? Por isso que ela usa aquela roupa. É verdade. Como ela deve fazer os exercícios de aula de aeróbica, ela precisa de suporte nos seios, né? Por isso que ela tem uma armadura com osso, né? Com um chifre, né? Por que não? Mas e a feiticeira, cara? Então, a feiticeira, ela é quem vende whey protein pra galera do He-Man, que é o máximo que eles consomem. Entendi. É, faz sentido. E aí eles querem capturar a feiticeira porque eles querem que ela forneça suplementos pra eles. Agora que você falou, cara, eu acho que inclusive tinha um cara na minha academia que era igual o He-Man. O He-Man, quando se transforma, quando ele fala assim, eu tenho a força, ele segura a espada de lado, né? Ele segura na ponta da espada e ele faz um movimento de supino reto. É verdade, eu ia falar isso. Primeiro ele alonga, né? E depois isso. Ele faz um supino. Isso. E aí ele monta no spinning, que é o gato guerreiro. É a melhor teoria, cara. Você superou a teoria do Harry Potter. É, infelizmente essa teoria não é minha, mas ela é maravilhosa. Este podcast foi editado por Caio Corraine.